final de ano. Rádio Confederação FM. Essa é diferente. Confederação 90.9 FM. A diferença você sente no ar. Saudade no papo de ver. O meu filho tá no outro. 90.9 FM. Simplesmente demais. Ultimamente eu tenho pensado de como seria viver ao seu lado, dormir coladinho e acordar com você. Mas tem um problema, querer não é poder. Mas se eu pudesse, seria seu boy, o seu guarda-costas e o seu herói. Seria todinho seu, seria você e eu. Juro que você. Ultimamente eu tenho pensado em como seria viver ao seu lado. Não me coladinha contar com você. Só tenho um problema, que ele não é poder. Mas se eu seria seu pai, o seu guarda-costas ou o seu herói. Seria todinho seu. Seria o que, Jonas? Seria você. Eu também acho assim, eu quero ver assim, ó. E aí, você vai me aceitar? Afoguei! E aí, prometo ser fiel até o fim. Se você me aceitar, eu vou correndo te encontrar. Eu juro que você. Jonas esticado, Jonas levanta a mãozinha. Que honra, meu irmão. Honra minha. Obrigado de coração. Orgulho do povo de Valença do Piauí. Confederação 90.9 FM. Cansinho, jogo mais conversa fora. Já fiz de tudo e você manda embora. Pela janela, os nossos sonhos. Nessa estrada. Linda demais. Rádio Confederação. Confederação. 90.9 FM. Sério que você tá pensando no que vai usar? Se a roupa vai cair quando você chegar, ai, ai. O look pra mim é o que você tá. Com roupa de dormir, mais fácil de tirar. E esse digital tem nada de mensagem. Cê sabe minha saudade morre de ansiedade. Pega esse carro, acelera fundo. Tem na direita, direto pro meu mundo. A cada pensada a gente pega em um segundo. Toma banho, a gente toma banho junto. Pega esse carro, acelera fundo. Vem na direção que tá direto pro meu mundo. Na pensada a gente pede um segundo. E se toma banho, a gente toma banho junto. Pensando no que vai usar, se a roupa vai cair quando você chegar, ai, ai. O que vem feito pra mim é o que você tá. Roupa de dormir, mais fácil de tirar. Se digitando em nada de mensagem. Cê sabe minha saudade morre de ansiedade. Pega esse carro, acelera fundo. Vem na direção que dá direto pro meu mundo. A cada pensada a gente perde um segundo. Banho, a gente toma banho junto. Pega esse carro, acelera fundo. Vem na direção que tá direto pro meu mundo. A cada pensada a gente pega um segundo. Vem se toma banho, a gente toma banho junto. Fala que você já tá no caminho, no ex tá dando cinco. Meu botão já tá abrindo e você já tá subindo. Igual minha libido. Só não me deixa passar vontade sozinho. FM. Daqui a pouco mais músicas. É promoção, pode acreditar. Na Ave Maria é sua chance de comprar. Só R$100 no sinal de entrada. É final de ano, oferta limitada. Corre, corre, vem realizar. Seu lote, seu terreno tá pronto pra conquistar. Só R$100 no sinal, não perde não. Vem pra Ave Maria, é a sua promoção. É 899-919-6771. Pode chamar! Promoção de tecidos no Alencar Retalhos. Baixou o preço dos tecidos do quilo. Retalhos variados de 82 o quilo por R$45,90. Tem retalhos saindo por R$5. É a maior oferta em retalhos de tecidos jamais vista. Estamos te aguardando em nossa loja. Alencar Retalhos, a moda que veste a sua casa. Prepare-se. Vem aí o Esquenta Black Friday da Piauí Eletro. A maior liquidação que você já viu. Cadeira presidente com 35% de desconto. Painel de parede por R$285 à vista. Conjunto mesa com quatro cadeiras com parcelas de R$60,90 mensal. Sanduicheira por R$139 à vista. Secador de cabelo com 30% de desconto. Fogão quatro bocas acendimento automático por R$715 à vista. Preços lá embaixo. Black Friday de verdade é aqui. Piauí Eletro, compromisso total com você. Grupo B Melão e Fibra Melão, a melhor caixa d'água do Brasil. Nós contamos com a fabricação de caixas d'água de 310, 500, 1000, 5000, 10000, 15000 e 20000 litros, com toda uma estrutura completa, com base e colocação imediata. Atendemos toda a sua região. Grupo B Melão e Fibra Melão, com caixas d'água ideais para o uso residencial, comercial e rural. Oferecemos segurança e máxima qualidade. Atendimento personalizado, assegurando a cada cliente a solução ideal às suas necessidades. Grupo B Melão e Fibra Melão. Entre em contato agora mesmo pelo zap 89-9926-1414. Oferecemos soluções práticas, duráveis e de confiança. Está precisando fazer consulta de vista e trocar seus óculos? Venha para as Óticas Rivelini. Temos o menor preço e o que há de mais moderno em armações, lentes e óculos de sol. Consultas com médico oftalmologista às terças-feiras. Agende agora mesmo sua consulta por ligação ou WhatsApp no 89-99976-0053. Ou então pessoalmente em nossa loja, que fica localizada na Avenida Epaminondas Nogueira, Centro de Valença do Piauí. Óticas Rivelini, servindo bem para servir sempre. Rádio Confederação FM, essa é diferente. 90 FM. Todo menino de roça tem um mundo no quintal. Faz das galinhas boiada, caminhão de lata e cavalo de pau. Mas esses meninos de roça sonhavam que o milharal eram milhões de pessoas e o carro da enxada era um pedestal. Vendo o talento dos filhos, o pai dos meninos tinha uma missão. Levou um porco pra cidade, trouxe uma viola e um violão. Filhos, a gente tem pouco, mas um pouco é muito pra quem quer vencer. Eu vendo a terrinha que temos, mas o nosso sonho não deixo morrer. E a história dos meninos já não é somente um sonho, virou melodia. Foi do sertão pro sertanejo e o sucesso que hoje inspira. Mas se o pai dos meninos de roça duvidasse apenas um segundo, o milharal não virava plateia e seus meninos não ganhavam o mundo. Filhos, o pai dos meninos tinha uma missão. Levou um porco pra cidade, trouxe uma viola e um violão. Filhos, a gente tem pouco, mas o povo é muito pra quem quer vencer. Eu vendo a terrinha que temos, mas o nosso sonho não deixo morrer. Já não é somente um sonho, virou melodia. Foi do sertão pro sertanejo e o sucesso que hoje inspira. Mas se o pai dos meninos de roça duvidasse apenas um segundo, o milharal não virava plateia e seus meninos não ganhavam o mundo.

saber quando você vai deixar lá bagunçada. Pode chegar sem avisar, a porta tá destrancada. Seu carro já conhece a localização de casa. Alguns querem dinheiro, bebida, balada, rolê. Outros querem ser solteiro, só beijar na boca e viver. Eu só quero você. Eu só quero. Federação FM, o orgulho do povo de Valença do Piauí. Vê se é hora de você aparecer na minha mente. Tô com uma boca em outra boca, meu corpo sem roupa, lembrando da gente disfarçadamente. Black, apaga a luz do quarto. Olho chorando e tem clima pesado. Nessa hora a coisa vai esquentar. Quem tá comigo ali nem desconfia. E essa cama só tá balançando, porque a minha mente te imagina. Ah, até pra te esquecer, tô te lembrando em pensamento. O meu corpo arrepia. Meu vida que segue, segue no nível zero de esquecimento. Oh, e quando a luz acende, meu vida que segue, segue no nível zero de esquecimento. Chorando e tem clima pesado. Nessa hora a coisa vai esquentar. Quem tá comigo ali nem desconfia. Que essa cama só tá balançando, porque a minha mente te imagina. Meu vida que segue, segue no nível zero de esquecimento. Oh, e quando a luz acende, vem. Meu vida que segue, segue no nível zero de esquecimento. Você sempre fica me esnobando. Para de pirrar se vem ficar comigo. Garoto, vem provar o meu veneno. Sobe no meu corpo, eu tô fervendo. Deixa eu te falar besteiras no ouvido. Não sei por que você sempre foge de mim. Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim. Guardado no meu peito. Conexão FM. 90.9 FM. Daqui a pouco mais músicas. Última chamada. Missão Presentão de Natal, Armazém Paraíba. Liberar ofertas imbatíveis. Bike infantil Nick ou Tina, 65,90 mensais cada. Ar-condicionado 9000 BTU, 199,90 mensais. Samsung Galaxy A07, 79,90 mensais. Guarda-roupa com espelho, 71,90 mensais. Sofá retrátil, 139,90 mensais. O Natal tá chegando, hein? Corre pra aproveitar. Produtor Rural de Valença, sua atividade não pode esperar. Garanta a água que a sua plantação precisa com a Hidrobombas. Somos especialistas em sistema de irrigação de pequeno, médio e grande porte. Temos bombas Leão e muitas outras marcas de bombas submersas e periféricas, quadros de comando e a melhor tecnologia das placas solares para você economizar e ter energia limpa na sua produção. E para quem trabalha na roça ou na oficina, a Hidrobombas tem tudo. Venha conferir nossa vasta seção de ferramentas e equipamentos, furadeiras, lixadeiras, compressores de ar e uma linha completa de motores elétricos. Atenção, só neste mês de outubro, a seção de ferramentas e equipamentos está com condições especiais que você só encontra aqui. É a oportunidade para renovar seu material de trabalho. Não fique sem, vem agora mesmo e faça o seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Joaquim Manuel, 307, no centro de Valença. Compre pelo WhatsApp 89 99909 8882. Melhor plano de assistência familiar é na Pax União. Clínica de primeira com menor preço do mercado é na Pax União. Consulta de vista grátis é na Ótica Pax. Na Pax União, melhor serviço funerário e o melhor atendimento é na Pax União, tudo pela vida. Velox, soluções financeiras de Valença do Piauí. Venha conhecer. Crédito consignado, aposentados do INSS, servidores federais, servidores estaduais, forças armadas, portabilidade, cartão aposentado, privado, FGTS, BCP e Loas, empréstimos, pessoa física, com garantia, imóvel e auto, financiamento e refinanciamento. Financiamentos, carros e motos, caminhões, carretas, utilitários, seguros, carros e motos, imóveis, vida, mais de 180 tipos diversos, fotovoltaica, projeto, financiamento, Velox, soluções financeiras de Valença do Piauí, atendimento, Afonso Caetano, fone zap 89 99466 1378. E-mail afonsocaetano1@hotmail.com. Velox, soluções financeiras de Valença do Piauí. O Frigotil de Valença do Piauí segue as mais rígidas exigências do controle de qualidade e o rigoroso trabalho pautado no respeito aos clientes. A nossa preocupação vai desde a origem até a mesa dos nossos consumidores e parceiros. Carne de primeira, fígado, panelada, carne moída, carne com osso, mão de vaca e tudo que você precisa. Frigotil de Valença do Piauí, Rua Areolino de Abreu, no centro. Carnes de qualidade para todo o Brasil. Grupo B Melão e Fibra Melão, a melhor caixa d'água do Brasil. Nós contamos com a fabricação de caixas d'água de 310, 500, 1000, 5000, 10000, 15000 e 20000 litros, com toda uma estrutura completa, com base e colocação imediata. Atendemos toda a sua região. Grupo B Melão e Fibra Melão, com caixas d'água ideais para o uso residencial, comercial e rural. Oferecemos segurança e máxima qualidade. Atendimento personalizado, assegurando a cada cliente a solução ideal às suas necessidades. Grupo B Melão e Fibra Melão. Entre em contato agora mesmo pelo zap 89 99 23 1414. Oferecemos soluções práticas, duráveis e de confiança. Rádio Confederação FM. Essa é diferente. Pensar eu vou vencer você. Thank you.